começar fogo. Tesouro nas águas. Quer dizer, em Mirassol, Ceará, Esporte. Equipe Compass Esporte com 5 anos. Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Minha Simone Mendes, sofrimento esporte. Pois é, mas... A estrutura foi divulgada nesta quarta-feira pelas torres. Cantos do Brasil. Samba Brasil 2000. Durante a abordagem. Muito obrigado a todos. Pessoal, o Palmeiras tem mundial. Que eu saiba, eu não sei não. É, quando eu souber, darei uma resposta a vossa senhoria.